O pita sinistro, abalando quando toca. Se bater de frente, a concorrência chora. Se bater de frente, a concorrência chora. Desfila onde passaram 18 muito top. O Upi tira onda mostrando que a firma é forte. Dois rame 7.2 abalando estrutura. Com quatro corneta, agora pura surta. Faz tremer até o chão. Espera feliz, é a cidade, pode crer. Aqui quem manda é nós, bota a cara pra tu ver. O Upi representa, não tem comparação. Qualidade que abala e sacode os vacilão. Qualidade que abala e sacode os vacilão. DJ Pablo, MG, MC Douglas, MG. O Upi toca forte, fazendo todo tremer.